Tô diferente dos igual. Chama! Assim, ó. A dor mais doída foi na despedida, veio ela me deixar. Quem ama nunca esquece, mas o tempo passa e faz tudo mudar. Quem ama nunca esquece, mas o tempo passa e faz tudo mudar. E nunca mais na vida eu vou amar alguém tanto assim. Que brinque com amor, que não me dê valor, tenha dó de mim. Que brinque com amor, que não me dê valor, tenha dó de mim. Essa é a última vez, e o que você me fez, o calor quer doar. E o meu coração tomou a decisão de nunca mais amar. E o meu coração tomou a decisão de nunca mais amar. Vai, meu mano, chama! Pegada viva aqui! Filha de Cambuçada, meu Ceará, balança com raiva da boi. Alô, Pacheco, alô, ele das linhas. Em nome da minha 888 Betts. A dor mais doída foi na despedida, ao ver ela me deixar. Quem ama nunca esquece, mas o tempo passa e faz tudo mudar. Quem ama nunca esquece, mas o tempo passa e faz tudo mudar. E nunca mais na vida eu vou amar alguém tanto assim. De mim. Que brinque com amor, que não me dê valor, que tenha dó de mim. Essa é a última vez, e o que você fez, nunca vou perdoar. E o meu coração